a beautiful night, and it's going to drive you crazy. Deixar-vos com uma novidade. Vou falar de uma peça de teatro que está em exibição no Teatro Politeama. A peça chama-se Flor do Cádiz. Está em exibição desde o dia 10 de agosto até ao dia 30 de setembro, é verdade? Este teatro localiza-se na Rua Portas de Santo Antão, 109, 1150-266, Lisboa. As emissões são às quartas, quintas, sextas e sábados, às 21h30. E também existe uma exibição aos sábados e domingos, às 5 da tarde. Para mais informações, basta contactar o seguinte número que eu vou passar a citar: 213245500. Vou voltar a repetir: 213245500. Pois bem, agora vou deixar-vos com duas músicas. A primeira é de David Guetta e Sia, uma música que chama-se Titanium, uma música lançada recentemente. E a segunda música é de Leona Lewis, Out of My Head. E daqui a pouco já volto com mais novidades relativamente a filmes que vão estrear no cinema nos próximos dias. E mais músicas para vocês ouvirem na nossa emissão. Até já a todos os nossos ouvintes. Oh, No próximo dia 1 de setembro teremos alguns filmes a estrear nas salas de cinema portuguesas, é o caso de Último Destino 5, O Submarino e Ainda Assim é o Amor. Já no dia 8 de setembro teremos dois filmes a estrear, é o caso de Noite do Medo e O Último Reduto. Já no dia 15 de setembro teremos Amor, Estúpido e Louco. Se quiserem saber mais informações sobre estes filmes ou quais os filmes que vão estrear ao longo dos próximos meses, é só ir ao site do Luzomundo, www.luzomundo.pt. Podem lá ver quais são os filmes que vão estrear nos próximos meses. Para já fiquem com o dia de Jovem Glória do Lady Gaga e daqui a pouco já volto com mais músicas. Home tonight. Estamos de volta para a terceira parte do nosso programa de hoje. Fiquem agora com o Slidejagger dos Man on Fire feat. Christina Aguilera. Woo! it goes like this. Tell me about a tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Cordas que me prendem de delação e um abraço da eternidade para nunca mais. E o céu despenicou, eu paro, odeio o amor e as histórias que vestem o segundo em que tu cais. Porque eu só thank you. silence is why we are broken. Don't remind us how good it once was before the flame won. If we don't finish what we started, because loving is the hardest, are we brave enough? Falta pouco mais de 20 minutos para a nossa emissão de hoje terminar. Para já vou deixar-vos com mais algumas músicas. Espero que estejam gostar da nossa emissão de hoje. Fiquem então com o Where Them Girls At do David Guetta e até já. Oh!

Change since I met you, so we can leave that old shit in the room.

fim da nossa emissão de hoje. Pois bem, para a semana volto com mais uma emissão. Até lá, uma boa tarde a todos os ouvintes. Fiquem com a última música da nossa emissão. Fiquem então com Collides, de Leona Lewis, e até para a semana. When you're down, be there when no one's around. When you're in unfamiliar places, count on me through life's changes. I'm in tune with how you feel. Everything about this is real. When you're in unfamiliar places, count on me through life's changes. Find a home when you're in unfamiliar places. Count on me through life's changes. O espetáculo e a arte em geral. Com Fábio Costa. 3 em ponto.